Eu nasci em Cabo Verde e tinha apenas 2 anos quando vim para Portugal com a minha mãe e os meus irmãos mais velhos. O meu pai já trabalhava em Lisboa, havia quase 2 anos. Eu não falava português e em casa todos nós falávamos crioulo. O meu pai não sabia ler nem escrever e tinha muitas dificuldades em compreender a língua portuguesa. A minha mãe também não falava português. Quando tinha 3 anos, fui para o infantário e ali aprendi a falar português com as outras crianças. Na escola, gostava muito de aprender e era bom aluno. Eu queria ser médico. Sim, é verdade, há muitos adolescentes cabo-verdianos que abandonam a escola e que não aprendem uma profissão. Comigo foi diferente. Eu queria ter uma vida melhor do que os meus pais. Eles sempre me apoiaram e hoje sou médico num hospital em Lisboa. O meu nome é Cesária e sou cabo-verdiana. Vim para Portugal quando tinha 8 anos. Eu não sabia ler nem escrever e também não falava português. Em casa, com os meus pais e os meus irmãos, falávamos crioulo. No nosso bairro viviam muitas famílias cabo-verdianas e todos nós falávamos crioulo. Só as crianças mais pequenas, sobretudo aquelas que frequentavam o infantário, aprendiam mais cedo a falar corretamente português. O meu tempo na escola foi muito difícil. Eu não entendia a professora e não gostava de ir à escola. Nós éramos muitos irmãos. Com 14 anos, comecei a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Como os meus pais não tinham dinheiro, eu não estudei mais. Agora trabalho numa firma de limpezas no aeroporto de Lisboa.